não sei explicar o que senti, como na primeira vez encontrei o teu olhar. Nessa magia me perdi. Não, não mais senti a solidão e guardei essa paixão que tinha dentro de mim, como na primeira vez. Não, não vou esconder esta emoção e vou abrir meu coração, guardar num cofre o segredo que há em nós. Eu só queria mais um dia para viver essa paixão, mais um dia de magia, de ternura e emoção. Dizer-te, meu amor, que bom que é nós ficarmos sempre assim. Eu não sei explicar o que senti, primeira vez encontrei o teu olhar, nessa magia me perdi. Não, não vou esconder esta emoção e vou abrir meu coração, guardar num cofre o segredo que há em nós. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 44ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje teremos uma emissão de homenagem, o que significa a oração que acabei de proferir, que este nosso recanto terá apenas músicas inseridas na banda sonora da telenovela portuguesa Meu Amor, uma produção nacional que, como será do conhecimento dos estimados ouvintes e amigos, já não está a ser transmitida, mas no passado domingo venceu o prémio de melhor telenovela em mais uma edição da entrega dos prémios internacionais dos Emmys. Começamos por escutar o tema do genérico, Mais um Dia, na voz de José Cid. As canções serão sobretudo portuguesas, mas agora escutemos uma estrangeira, completamente inglesa. Associada à personagem Camila, teremos a voz da jovem Victoria Louise Lott, ou Pixie Lott, Mamadou. Every night I go, every night. Mama!

Existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web, com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Para o início da segunda parte, mas ainda no primeiro compact disc, ou no CD1 da banda sonora de Meu Amor, podemos escutar Jorge Vadio, juntamente com Berg, e Noites Quentes. É agora que isto muda, é agora que a bola salta, sai a sensação da vida, o prazer que nada falta. Sai todo o teu calor, sai todo o teu amor. É hoje que eu me faço à noite, com toda a certeza. Quero encontrar-te nua na cama, vai ser a minha sobremesa. Explodir nos seus braços sem poder me aleijar. Quero ouvir as tuas vozes que me deixam a sonhar. Sai todo o teu calor, sai todo o teu amor. Fazem calor. Fazem calor. Fazem calor. A personagem Cláudio costumava fazer as suas aparições na telenovela com uma faixa do CD2, cantada aqui por Miguel Solnado. We can do anything. We can do anything at all. me to stand tall. We can go anywhere from here, just as long as you're near. Yeah. Whenever I'm around you, it all seems so clear. If I wasn't such a fool, I'd kiss your lips, my dear. We could be the future and the past, just as long as we make it last. We could just let go. About human chemistry, they're making me uneasy and soft in my knees. When your heart is trying to tell you something not that far from the truth, just to as we stand tall, we could do it. Oscar Romero é o artista que iremos escutar de seguida, e um que interpreta Esse Teu Olhar Sabe Bem. Deixei o que não quis e tropecei em ti, não esperava. Descobri dentro de mim e ficou um segredo que em ti morava. Por isso sabe bem querer perder-me em encontrar a cor que guardas neste olhar, ficar com esse mistério sem deixar fugir o segredo. Todo sentimento encontra a sua forma, silêncio tão perfeito, segredo que transforma. Encontra a sua forma, silêncio tão perfeito, segredo que transforma. Sinto, por

amor da minha vida.